Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Vou ler novamente, livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Amém? João, tem como diminuir isso aqui um pouquinho? Misericórdia. Aleluias. Pediria que os irmãos fechassem os olhos. Eu vou fazer uma oração no seguinte propósito. Senhor, fizemos a leitura da tua palavra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. E pediria, Senhor, que nessa noite, o teu Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, pudesse convencer a tua igreja do conteúdo da palavra nessa noite. Não vim aqui para criticar ninguém, não vim aqui para apontar o dedo para ninguém. Simplesmente estou passando a mensagem que o Senhor me deu no coração para que a tua igreja receba. E que o Espírito Santo fique encarregado, porque não é o homem que convence. O homem simplesmente é usado para pregar a palavra e a obra quem faz é o Espírito Santo. Então que nessa noite, através dessa palavra e de outros textos que virão a ser mencionado aqui, possa provocar no coração da tua igreja o convencimento através do Espírito Santo. Porque é tu, Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quantos creem? Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Engraçado que quando o pastor começou a fazer a ministração aqui da Assembleia, o pastor falou a respeito de que a igreja precisa orar. E pelo incrível que pareça, não é pelo incrível que pareça, porque do tempo da minha caminhada, eu aprendi isso e acredito nisso. Que quando que o Espírito Santo começa a falar, ele não fala pela boca de um só, ele testifica no coração de outras pessoas. E hoje a gente vai falar sobre oração. Mas não simplesmente de oração. A gente iremos falar sobre fé, oração e adoração, dentro do contexto da palavra. O tema da mensagem nessa noite é o poder de transformar e restaurar do Senhor. Amém? E como que a gente vai chegar nesses três pontos sobre fé, oração e adoração? É que Deus tem colocado no meu coração, e não é de hoje, que a igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser restaurada. Ah, Milton, mas é a igreja metodista livre, porque é a igreja metodista livre é assim, assim. A igreja precisa ser restaurada. Desde que se diz a igreja de Cristo precisa ser restaurada. Porque vivemos tempos difíceis no nosso meio. E a igreja precisa voltar à essência. Está faltando essência. Está faltando essência. E a essência é Jesus. E como que você chega nessa essência se falta essência? Tem os caminhos, tem os veículos para que chegue nessa essência. Fé, oração e adoração. O poder de transformar e de restaurar do Senhor. Amém? Lemos um texto no livro de Atos. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque hoje nós vamos navegar pela Bíblia. E se você não tiver um pouco de contato com a Bíblia, você vai se perder. E às vezes você vai ficar vagando no que é que está acontecendo na mensagem. Então eu queria que você prestasse bem atenção, para depois não falar: puxa, o Milton está pregando fora de contexto. Porque eu gosto de viajar dentro da palavra. Fizemos a leitura no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, onde fala de Saulo ou Paulo. Quem que era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era um homem que perseguia os discípulos de Cristo. Paulo era um homem que, segundo a palavra de Deus, entrava em lugares, pegava as pessoas, arrastavam para levar para o cativeiro. Isso diz a palavra de Deus. Mas como, Milton, que se Paulo era assim, por que que Paulo chegou a ser um dos maiores escritores no Novo Testamento? Simplesmente pelo poder de transformar e de restaurar do Senhor. E eu queria te dizer uma coisa, você que é cristão, você que entende um pouco da palavra, você que tem um pouco de sede da palavra, eu queria dizer para você uma coisa. O pior momento, às vezes, na vida de um cristão, é o melhor momento para que Deus haja. Às vezes você está passando pela prova, às vezes você está passando pela luta, você está passando pelo vale, pelo deserto. Você fala assim, consigo mesmo, puxa, eu estou passando pelo meu pior momento. Deus lá do céu está glorificando. É agora que eu vou começar a agir na sua vida. O poder de transformar do Senhor e de restaurar. Não tem como o Senhor querer restaurar a sua vida sem ter a necessidade. Não tem como o Senhor querer restaurar, transformar a sua vida sem ter essa necessidade. E esse é um exemplo de Paulo. Esse é um exemplo de Paulo. Mas só que eu não queria parar. Depois a gente provavelmente vai voltar nesse texto de Paulo. Aí você poderia me dizer, puxa, mas quem é Paulo? Acrescentando só alguma coisa. Quem que foi Paulo? Paulo foi um homem de um conhecimento tremendo. Paulo foi um homem que foi estudado aos pés de Gamaliel. Quem que foi Gamaliel? Gamaliel foi considerado, reconhecido como mestre e doutor da lei. O homem era uma sumidade, que nem diz o pastor. Gamaliel, e Paulo era seu discípulo. Então, Paulo conhecia dos costumes judaicos. Paulo conhecia, ele era perito na lei. Mas só que perseguia o povo de Deus. Aí vocês podem falar, poxa, mas um homem com todo esse gabarito, um homem com todo esse currículo, um homem desse não estaria passando pelo seu pior momento. Agora vamos a gente pensando, uma pessoa que persegue um povo de Deus, uma pessoa que consente na morte de um cristão, não tem como essa pessoa não estar passando pelo pior momento. Essa pessoa espiritualmente, ela está um fracasso. E foi aí aonde entra esse texto, que Jesus fala para Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome para os reinos, para os gentios e para todo Israel. Paulo vai caminhando, vai para o caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro, Paulo cai e nesse momento ele perde a visão. Ele fica por 3 dias sem poder ver e nesses 3 dias ele não comeu também. Mas o interessante é que quando isso acontece, Jesus dá uma ordem para ele. Jesus dá uma ordem para ele e fala para ele, vai que a partir de agora você vai fazer o que eu te ordeno. E a palavra de Deus fala que quando que ele cai cego, ele vai, levam ele pela mão para uma rua direita, em Damasco. E quando que Jesus toca no coração de Ananias, fala assim, Ananias, vai, impõe as suas mãos sobre Saulo, sobre Paulo. Que Ananias fala assim, puxa Senhor, mas esse é um perseguidor da tua igreja. E Jesus fala para Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. A palavra de Deus diz que Paulo já estava orando. A palavra de Deus diz que Paulo já estava orando, ou seja, Paulo já começou a mudar o conceito dele. O Senhor já começou a transformar Paulo ali naquela queda. E amados, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós que estamos dentro da casa de Deus, o povo para viver de conceito igual cristão não tem como. É demais. Ah, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, só no achômetro. Tem um aparelhinho tal de achômetro que, meu Deus, misericórdia. Conceito tem que ser quebrado na nossa vida. Nós temos que viver o conceito de Deus. Então, Paulo era um conhecedor da lei. Eu acredito que quem fosse dialogar com Paulo a respeito dos costumes judaicos ia ficar no chinelo, porque ele conhecia. Mas só que Paulo estava perdido. Quantos dentro da igreja não estão da mesma maneira? Às vezes está dentro da igreja, às vezes tem conhecimento, mas precisa ser transformado. Precisa ser restaurado. E vamos começar a viajar pela Bíblia. A palavra de Deus no livro de Jó. O Marcos até esses dias fez um estudo sobre Jó. Ele me passou estudo, mas infelizmente não deu tempo de me ler ainda. A palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Se os irmãos quiserem ir abrindo a Bíblia, vai ser muito texto para ler. Então eu não vou ficar abrindo, eu vou falando e os irmãos vai acompanhando, porque o tempo é escasso. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que existe um diálogo entre Deus e Satanás. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó fica um livro antes de Salmo. Nesse momento aí está tendo um diálogo de Satanás, de Deus com Satanás. E o engraçado é que nesse diálogo, Deus faz elogios a Jó. Deus fala assim: viste, observaste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, livra-se do mal. Deus fala uma frase tremenda e fala assim: e na terra não há ninguém igual a ele. Esse foi o diálogo de Satanás e Deus. Mas aonde você quer chegar, irmão? Aí eu queria falar para você que a partir do versículo 8 para frente, no mesmo capítulo de número 1 e o capítulo 2, a vida de Jó vira um desastre. A palavra de Deus fala que Jó era um homem mais rico do Oriente. E a partir desse período, do versículo 8 e o capítulo 2, a vida social e pessoal de Jó é arrebentada. No capítulo 3, versículo 3, a situação de Jó estava tão complicada que Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. Mas só que no versículo 42, a partir da oração de Jó, Deus restitui em dobro aquilo que ele perdeu e dá a ele os filhos que ele tinha perdido. Jó estava passando pelo seu pior momento. E o pior momento de Jó foi o melhor momento de Deus, para que houvesse restauração e transformação. Eu não sei, meu querido, como que está a sua vida. Se às vezes você tem dito: eu estou passando pelo meu pior momento. Creia nessa palavra. Se por um acaso você já se pegou sozinho pensando: eu estou passando pelo meu pior momento, Deus do céu está dizendo: é meu momento de agir. Porque eu acredito que não somos diferentes de Jó. Porque somos filhos de Deus. A fé de Jó que era uma coisa fora do normal. Mas somos filhos de Deus. E por que senão que no nosso pior momento, Deus não vai agir pela tua causa? Deus não vai agir pela minha causa? Deus não vai agir pela causa da igreja? É no teu pior momento que há o transformar e o restaurar do Senhor. Aleluias. Palavra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo do 35 ao 42. Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao 42. Aleluias. Livro de Marcos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo do 35 ao 42. Diz assim a palavra de Deus, que existia um homem chamado Jairo, e a sua filha estava enferma. O interessante diz que Jairo, desesperado, vai até o mestre, que é Jesus, seria Jesus. E a palavra de Deus diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus e diz assim: mestre, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela sare, para que ela seja curada. E o interessante é que no versículo... Anteriormente ao 35, existe um outro milagre de uma mulher que se encontrava enferma com fluxo de sangue, se eu não me engano, há 12 anos. Alguém pode me ajudar? É isso? 12 anos? Isso está no mesmo texto. Começa falando do principal da sinagoga, que seria Jairo, que ele começa a falar com Jesus. E depois interrompe esse papo e entra a mulher do fluxo de sangue. Que Jesus estava apertado no meio da multidão, ela vem e toca nas vestes de Jesus, e ali sai virtude de Jesus e aquela hemorragia é estancada. Ei, o pior momento daquela mulher há 12 anos. E naquele toque aquela mulher foi transformada, foi restaurada. Restauração. E dando seguimento... A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, fica enferma, o pai desesperado, a família desesperada. Jairo começa a falar com Jesus, e quando que Jairo ainda está falando com Jesus, está no texto, se vocês lerem na casa de vocês, eu pediria que vocês fizessem isso para vocês certificar do que está sendo pregado no altar, porque às vezes eu não estou lendo aqui na Bíblia, mas confira na casa de vocês. Então, Jairo ainda falando com Jesus... Chega um da casa de Jesus que diz a palavra, e chegou um de sua casa e diz: a sua filha está morta. Aí Jesus pega os pais e aqueles que vieram dar a notícia e vai para a casa de Jairo. E quando chega lá na casa de Jairo, Jesus fala assim: ela não está morta, ela dorme. E o pessoal que estava lá começa a zombar de Jesus. E Jesus diz: não, ela não está morta, ela dorme. E Jesus pede para que algum saia e ele entra. E Jesus pega na mão daquela menina e levanta e fala: Talita cumi, que em aramaico quer dizer: eu te ordeno, menina, levanta-te. Aleluias. O pior momento de uma menina de 12 anos, o pior momento de uma família que estava perdendo uma menina de 12 anos, foi o melhor momento que Deus agiu naquela família. Ei, o teu pior momento pode ser o melhor momento para Deus. Para Magassúria. Às vezes é que questionamos demais. Choramos demais. Às vezes não temos a fé fortalecida que nem teve Jó. Às vezes não temos a fé que nem o Jairo teve. Porque Jesus fala para ele: crê somente. Crê somente. Essa foi a palavra que Jesus para ele. Crê somente. Você só crê a partir do momento que você tem fé, meu querido. A coisa está apertada para você? Crê somente. O barco está à deriva? Crê somente. O mar não está se abrindo? Crê somente. A visão está fechada? Crê somente. Verás a glória do Senhor. Aleluia. O pior momento de um cristão, Flores, é o melhor momento para o agir de Deus. E eu já adianto, a igreja precisa ser restaurada. Eu pedi para que o Hugo tocasse esse louvor, quero ser como criança. Ei, igreja, nós precisamos voltar a ser como criança na presença de Deus. Não é criança para fazer mimimi, não. É criança que tem uma experiência nova, uma pureza, uma entrega, uma inocência. Uma criança que consegue captar a essência de Jesus. Porque o tempo tem acabado com o povo de Deus. O tempo tem endurecido o coração do povo de Deus. Quantas palavras, heresias que têm sido pregadas no altar, isso tem matado o povo de Deus. E nesta noite eu te convido a você como igreja. O Senhor vai restaurar você como igreja nesta noite. Porque o poder é dEle, a glória é dEle. Mas só que Ele trabalha pelo povo a quem Ele confia. E eu gostaria que você fizesse parte desse povo. Eu queria que você entrasse dentro desse contexto cristão. Porque é muito fácil, amado, vir aqui falar de Deus que nem eu estou falando, é fácil. Sentar aí e ouvir a palavra é fácil. Mas, amados, não é isso, a essência não é essa. A essência é se eu prego a palavra, que eu faça com excelência. Se você ouve a palavra, dê prioridade ao que está sendo pregado. Coloca no teu coração, não deixa armazenado de um ladinho, não. Coloca no teu coração, traga para a tua vida, traga para a prática, que você vai ver o agir de Deus na tua vida. A igreja precisa ser restaurada. Passamos por maus momentos a igreja do Senhor. Quantos entendem essa palavra? Amém. Aleluia. Vai ficar bom. Senhor, segura o relógio. Aleluia. Voltamos. Vamos para o Velho Testamento. Puxa, Milton, mas você gosta de lei. Você gosta do Velho Testamento. Eu gosto de pregar onde Deus agia. Eu gosto de pregar aquilo que Deus falava. Independente se é novo ou velho testamento, falou Deus é comigo. Deus falou, eu falo. Deus falou, eu prego. Livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Se os irmãos quiserem uma ajuda, livro de 2 Samuel, fica depois do 1 Samuel. Amém? Se eu ajudei, dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, pastor. Velho Testamento, livro de 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 11 e 12. 2 Samuel 11 e 12. Vamos ver se é isso mesmo, se eu não estou equivocado, porque eu não estou olhando na minha folha. Vamos ver se a minha cabeça ainda está funcionando. Glória a Deus. Perdi os cabelos, João, mas os neurônios, os giga ainda estão funcionando. Amém. Uma história muito conhecida. Eu acredito que é do conhecimento dos irmãos. Uma história que fala de Davi. Bate-seba e Davi. Lembrando que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ancião. Lembrando que Davi, em questão de adoração, não tinha para ninguém, né, Maria? Assim diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Mas só que esse adorador, esse homem que era segundo o coração de Deus, o homem que foi ungido por Samuel, ainda jovem, esse homem comete erros absurdos. Esse homem passa por uma fase terrível. Uma vez ministrando aqui, eu dei uma pincelada sobre esse momento obscuro da vida de Davi. E agora eu entro e aprofundo um pouco mais nesse tema. Davi usa do seu poder de rei, equivocadamente, e na sua mente maquina, planeja a morte de um homem. Porque ele, um dia no terraço, andando, olhou e viu uma mulher muito formosa se banhando. Mas o interessante é que Davi não deveria estar num terraço. Porque era tempo de guerra e naquela época os reis saíam junto para a guerra. É isso, pastor? Amém. Mas só que Davi não estava. Davi estava no terraço e ali ele vê Bate-seba. E ali começa a desencadear uma situação terrível na vida de Davi. E Davi planeja que Urias vai para a frente de guerra e que ali o povo de Davi se recua e que Urias seja morto pelos inimigos. Tudo isso para Davi ficar com Bate-seba. Um rei, um ungido, um adorador. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Independente de você estar aqui dentro da igreja, tome cuidado. O pastor costuma dizer muito em questão de ungidão, tome cuidado. A nossa vida na presença de Deus é cada minuto, é cada segundo. Não desvia para a esquerda nem para a direita. Fica focado na cruz, porque se você perder o foco da cruz, certamente vai aparecer coisa no seu caminho que vai te levar para a ruína. E Davi se engraça com Bate-seba. Mata Urias. Urias morre na guerra. Davi chama Bate-seba. Antes, ele já tinha chamado antes. Aí ele planeja, depois do luto, Davi toma Bate-seba como esposa. Está tudo no texto, leia em vossas casas. Davi toma Bate-seba como esposa. E nesse vai e não vai, nessa varoa linda, abençoada, vem um bebê. Vem um filho. Mas só que aí, por causa da vinda desse filho, por causa das atitudes de Davi, por ter usado equivocadamente o seu ministério como rei e o ministério de adorador que ele era, isso desagradou o coração de Deus. E Deus envia um profeta, Natan, e Natan vai dialogar com Davi. E Natan conta uma historinha. E Davi, naquela história, reprova a atitude do homem que Natan conta. E aí Natan fala, mas esse homem é você, Davi. E diz mais, o Senhor vai ferir a tua casa, o seu filho, porque tu tem desagradado ao Senhor. E a palavra de Deus diz que por 7 dias, esse menino fica entre a vida e a morte, e durante 7 dias Davi não come, Davi se prostra ao chão e não fala com ninguém. E depois de 7 dias esse filho vem a falecer. Aí Davi se levanta, Davi se lava, unge, troca as vestes e o texto vai falar uma coisa interessante. Ele entra na casa do Senhor e vai adorar o Rei da Glória. E a palavra de Deus diz mais, que depois disso, Davi chama Bate-seba, depois de passar do período do luto, e ele se deita com ela. Love story. E vem mais um filho. O pastor está rindo, né, pastor? E vem mais um filho. E esse filho é dado o nome de Salomão. E a palavra de Deus, seguida do texto, diz: e Deus amou. E Deus o amou. E Deus o amou. Eu quero dizer para vocês, meu querido, Davi passou pela pior fase da vida dele. Foi um momento do adultério com Bate-seba. Mas vindo a vinda de Salomão, houve um momento de transformação e restauração na vida de Davi. Um dos piores momentos da vida de Davi foi o melhor momento para Deus. Aí o Senhor envia Natan novamente. E pede para que seja dado o nome de Gedidias. Salomão e Gedidias é a mesma pessoa. O pior momento da vida de Davi. Um adorador. Um homem com reinado estabelecido. Não era um qualquer, era Davi. Era um homem que conhecia algo do reino. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas a vida de Davi precisou ser restaurada. Aí eu quero que vocês analisem uma coisa. Qual a diferença de Paulo para Davi? Eu consegui encontrar uma diferença de Paulo para Davi nesse momento terrível. É que Paulo não precisava ser restaurado, porque Paulo não tinha entregado seu coração ainda para Jesus. Paulo precisava ser transformado. Agora a essência é que Davi precisava ser restaurado, porque Davi já conhecia do reino. E restauração precisa daqui. Se você não restaurar os seus pensamentos, a gente vai ver adiante. Se você não restaurar os seus pensamentos, os seus conceitos, você vai continuar sempre sendo a mesma pessoa. A diferença de Paulo para Davi, Velho e Novo Testamento, nesse momento, nessa palavra, eu falo para você que foi isso. Paulo precisava ser transformado. E Davi precisava ser restaurado. Aleluias. Glória a Deus. E Salomão começa uma caminhada tremenda, fantástica. Um dos maiores reis. Riquezas, sabedoria. Foi Salomão. E a palavra de Deus diz que, segundo Crônicas, capítulo 7, quando que se fala em termos de oração que a igreja precisa ser restaurada, na oração, a palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, encheu-se a casa de fumaça, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. A oração, amados, se a gente não orar, meu querido, você vai me desculpar, é só de domingo na igreja, nada. Temos que começar a ter o hábito da oração. O significado de oração é você aproximar de Deus com palavras e pensamento. Esse é o significado. Agora, se você não aproxima de Deus através de palavra de pensamento, que intimidade que você tem com Ele? Como que quer vencer prova? Como que quer derrubar o inimigo que está dentro do teu trabalho? Como que você quer espantar, vou falar uma palavra aqui, como que você quer espantar o fantasma da tua vida emocional? Se você não tem um tete a tete com Deus, um feedback. Você vai querer resolver o quê? Você vai estar lutando sozinho. E cristão não foi feito para lutar sozinho, meu querido. Existe um pai. Existe um filho. Existe o Espírito Santo. Para que nos teus momentos difíceis, na hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro, o Consolador vem e te consola. O Filho vem através do Espírito Santo e te dá uma mensagem. Já morri na cruz. E através do Espírito Santo vem o Pai e fala assim: você não é mais criatura, você é filho. Ei, intimidade, oração, fé, oração e adoração. A igreja precisa orar. A igreja precisa ter fé. A igreja precisa entender o poder da adoração. E nós vamos entrar no tema adoração agora. Aleluias. Glória a Deus. Então, através da fé, vimos o pior momento daquela família de Jairo e de Jó. Pela oração, vimos também a restauração do que foi feito na vida de Davi. E a oração saindo da boca de Salomão. Adoração. A igreja precisa aprender a adorar. É por isso que eu estou dizendo. A igreja precisa ser restaurada. Vivemos uma igreja que não adora. A igreja moderna estava vivendo um dos piores momentos. Estou falando isso pelo Espírito Santo. A igreja moderna está vivendo um dos piores momentos. Por quê? Você vê igrejas abarrotadas, igrejas grandes, cheias de pessoas, jovens, pulando, saltando, mas pessoas vazias. Pessoas vivendo um costume, hábito, porque um pula, eu pulo, vou para a direita. Pula, eu pulo, eu vou para a esquerda. Ei, precisamos entender o sentido, o princípio da adoração. Adorar o Senhor não é simplesmente pular. Você precisa entender o sentido de adorar. E quando que você vier para a igreja, meu querido, minha querida, venha com esses três princípios. Eu vou com fé. Venha com o segundo princípio, eu vou orar. E o terceiro princípio, eu vou adorar. Eu tenho comigo que eu sou um adorador nato. A minha vida, a minha conversão foi através de um louvor. Já falei isso. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Vivendo o meu pior momento. Que foi o melhor momento para Deus. E ali começou a minha caminhada. E há 15 anos estou nessa caminhada. E eu tenho uma ligação muito forte com a adoração através do louvor. E eu queria que vocês entendessem um pouco do que é adoração através do louvor. A palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, deixa eu confirmar aqui, livro de 2 Crônicas, que agora meus gigas já começou a falhar. 2 Crônicas, isso, livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. A igreja precisa ser restaurada através da adoração. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Crônicas, no versículo 12, que os levitas, os cantores, Asaf, Emã e Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, Asaf, Emã e Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestiram-se de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, e estavam em pé ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Os cantores, Asaf, Emã e Jedutum. Reuniram ali no templo, pegaram os cantores com seus filhos e seus irmãos e colocou no oriente do altar. Aí pegou 120 sacerdotes, juntaram com os instrumentos, com as trombetas e os instrumentos. E diz a palavra de Deus que, num uníssono, significado, no mesmo tom, correto, pastor? E numa só voz, eles se ergueram e cantaram. Preste bem atenção ao que eles cantaram. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aleluias! Eu queria que vocês entendessem isso. 120 trombetas, símbolos, alaúdes, harpas e cantores, uníssono, no mesmo tom, numa só voz, se erguendo e dizendo: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias! É adoração! É adoração! Adorar o Senhor! Precisamos entender isso. Precisamos fazer parte desses 120 sacerdotes. Ah, mas você está pregando o Velho Testamento, amados. Eu prego aquilo onde que Deus opera. O que está matando a igreja hoje é isso. O que está matando a igreja hoje é o que vivia Paulo. Cuidado com o seu conhecimento, o teu nível de conhecimento. O meio cristão é 8 ou 80. Ah, eu sei muito teologicamente, mas espiritualmente é um fracasso. ou é muito espiritualmente e teologicamente é um zero à esquerda. Precisa ter equilíbrio, e equilíbrio é Espírito Santo. Equilíbrio é Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, meu irmão, não adianta se você vai entrar aqui na hora do louvor, você vai adorar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E se Ele habita em meio aos louvores, como você consegue ficar de boca fechada no meio de uma igreja que adora? Ramagassurian, 120 sacerdotes, símbolos, harpas e alaúdes, todo num só som. Ele é bom. E o seu amor, a sua misericórdia, dura para sempre. Toma um espírito de adorador. Toma um espírito de adorador. Receba essa palavra para que você possa mudar a tua história. O louvor rolando, glória a Deus, aleluia. Gente quase saindo do chão. E o pior que pensa ainda, gente, como que esse cara consegue fazer isso? Aleluia, misericórdia, Senhor. A igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser transformada. Precisamos entender o que é um levita. Precisamos entender o que é um adorador. Precisamos entender o sentido da oração. Precisamos entender o que é fé. Agora eu gostaria que cada um acompanhasse esses textos que eu separei. Cuidado com o teu nível de conhecimento. Eu sou uma pessoa que busco muito em questão do que se é pregado. Eu sou bereano. Às vezes eu passo madrugada, tá aí o Vinícius, não me deixa mentir. Eu passo madrugada, eu pego uma pregação, gravo ela e vou ver o que está sendo pregado dentro da palavra. Temos que ser bereanos, o pastor falou isso numa pregação passada. Se não, meu amado, você vai de... Infelizmente, eu vou te dizer. É um dia bem na igreja, outro dia zero na igreja. Isso na igreja. E com Deus? Será que é um dia bem com Deus? E quantos dias fora da presença de Deus? Porque você não adora? Porque você não ora? Porque você não tem fé? Cuidado com o teu nível de conhecimento. Quantos pastores formados teologicamente pregando heresia em cima do altar? Não estou falando besteira porque eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Heresias, e heresias pesadas. Fazendo umas campanhas heréticas. E o povo entrando porque não tem o conhecimento. Quantos pastores que vai pregar e não tem noção do que se está pregando? Às vezes prega, fala uma coisa e depois distorce tudo o que pregou e mata ovelhas. Porque não tem uma base. Tem até o teológico. Mas precisa não ser, não só ter o teológico, precisa ter intimidade. Precisa ter experiência. Precisa estar no altar. Precisa ter conhecimento do que falar para um rebanho. Não simplesmente eu vim aqui soltar um monte de coisa, virar as costas e ir embora. E quantos pastores teologicamente capacitados, mas espiritualmente, vai me perdoar? Misericórdia, eu falo porque eu sei do que eu estou falando. E não adianta nada também se achar o todo espiritual e não buscar, não ter conhecimento. Eu estou com 15 anos de conversão. Não tem nenhuma faculdade teológica. Porque até um tempinho eu achava que ainda, presta bem atenção, eu achava que não era momento. Pegue uma pessoa que não tem uma base e coloca uma teologia na cabeça dela para ver para onde que vai. Para onde que vai? Não suporta. Eu agora, hoje, me sinto mais ou menos e estou buscando cursar a teologia. Porque eu sei que é necessário. Os dois têm que caminhar juntos, amados. A palavra de Deus diz, crescei em graça e conhecimento, equilíbrio, Espírito Santo. Graça, conhecimento, estudo. Tete a tete com Deus. Não adianta nada eu enfiar minha cabeça 4 anos dentro de uma faculdade de teologia e vir no altar pregar asneira. Amém. Vamos para aqui. Eu ia ler. Isso são os efeitos colaterais de uma pregação. Quantos entendem a palavra? Amém. Glória a Deus que eu ouvi. Amém. Aleluia. Uma igreja restaurada através da fé. 2 Coríntios 5, 7. Uma igreja restaurada através da fé. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Se você for andar por tudo que você vê, meu querido, na vida cristã você não vai a lugar nenhum. Eu faz 15 anos que eu estou tentando ver a luz no fundo do túnel e estou na fé. Paulada nas costas, chicotada, mas estou na fé. Eu sei que vai chegar um dia da minha vitória. Eu estou na fé. Mesmo que a minha fé não seja a fé de João, mas eu estou na fé. Uma igreja restaurada através da oração. Salmo 55, 17. Ei, isso aqui vai ficar gostoso. A igreja moderna, 99,9% pratica isso. A igreja moderna. Salmo 55, 17. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia oro e clamo, e Ele ouve a minha voz. Vou ler novamente. De tarde, de manhã e ao meio-dia oro e clamo, e Ele ouve a minha voz. Três períodos. Daniel que fazia isso, né? Orava três vezes por dia. Aleluias, glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, que nem eu acabei de ler, que acabei de comentar com vocês. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meu amado. No Antigo Testamento existia a prática de fazer o sacrifício, de colocar o holocausto e o sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus Cristo, Paulo, o mesmo Paulo que antes perseguia a igreja de Cristo, ele fala no livro de Romanos, deu um branco agora, ele fala que o quê? Que nós somos o sacrifício vivo do Senhor. Apresentei os nossos corpos como sacrifício. Então, gente, isso no Velho Testamento, vou trazer um sacrifício, não, sacrifício é você. Irmão Valdemar, o sacrifício é o Senhor. Pastor Júlio, o sacrifício é o Senhor. Maria, o sacrifício é o Senhor. Andréia, Moisés, Anali, Zé Roberto, João, Mari, Carlão, o sacrifício somos nós. Apresentemos o nosso corpo como sacrifício. Uma igreja restaurada através da adoração. Ah, isso vai ficar gostoso. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Olha que coisa linda. Salmo 34, 1. Ah, agora, olha que coisa tremenda. Louvarei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará... Uma pausinha aqui. Alguém pega um copo para mim, fazendo favor? Pega lá, Moisés. E eu vou terminar o restante desse versículo. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, 1. Diz assim... Louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu queria trazer isso para a prática. Quando que eu falo que eu tenho uma intimidade com louvor, eu não vou entrar nesse mérito, porque o tempo não me ajuda, e também, eu sei que é uma coisa meio polêmica, mas eu quero que aquela oração que foi feita no começo do culto, que o Espírito Santo venha convencer, porque é Ele que convence. Amados, A boca que louva o Senhor, louva o Senhor. E o louvor do Senhor esteja continuamente na sua boca. O louvor do Senhor edifica a sua vida. O louvor do Senhor te renova. O louvor do Senhor transforma. Quantas vezes eu já tive caído dentro de um quarto, eu não queria nem que a minha esposa entrasse, nem que meus filhos entrassem, por causa de perca de emprego. Foi através de um louvor que o Senhor falou assim: ei, levanta. O louvor restaura. A igreja precisa entender que o louvor, Salmo 34, versículo 1, tem que estar continuamente na sua boca. Horas louva o Senhor no altar, louva o Senhor no banco, louva o Senhor em casa, mas passou dali, já coloca outras coisas na boca. A tua boca foi feita para adorar o Senhor. Aprenda o sentido de adorar o Senhor através do louvor, através da música. Vimos o que foi feito no Velho Testamento. Eu tenho um hábito. Isso eu, particular meu com Deus. Deus trata a vida de cada um. Eu só estou passando a mensagem que Deus pediu para me mandar passar. Porque depois eu não quero ser cobrado. Eu não quero ser cobrado. E Salmo diz aqui, voz, é palavra de quem conhece de adoração. Que o louvor esteja continuamente na sua boca. Faça um desafio. Faça um desafio e vê se essa palavra que está sendo pregada aqui a respeito disso, se tem fundamento ou não. Depois você pode vir testemunhar, ou senão depois você pode vir falar assim: o irmãozinho falou besteira. Pega um dia no seu carro, você vai trabalhar, coloca um louvor e vai adorando o Senhor. Você vai ver que maneira que você vai chegar no teu trabalho. Pega 2 dias, faz 2 dias, faz 3 dias. Seja mais ousado, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser um povo ousado. Faz uma semana. Uma semana eu vou adorar o Senhor através do louvor. Coloca no teu carro, chega na tua casa, coloca na tua casa. Não fica colocando qualquer coisa dentro da sua casa, não. Você não sabe a influência musical que pode trazer para dentro da tua casa. Às vezes você tem adorado, às vezes você tem colocado coisas na sua boca e são coisas que são consagradas a demônios. E não sabe da influência negativa que isso traz para a tua vida espiritual. É a palavra no livro de Salmo, que o louvor do Senhor esteja continuamente na sua boca. Agora deixa Deus tratar na vida de vocês.